A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Seja então muito bem-vindo a mais uma emissão da Jukebox. Arrancamos mais uma semana com os grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90, aqui na sua rádio antenaweb.info. Hoje iniciamos com Sandra, Heaven Can Wait. Depois temos P. Lion com Happy Children. E na nossa Jukebox Love, hoje vamos trazer uma daquelas músicas de dançar bem calmamente, ou então de ouvir mesmo num ambiente bem tranquilo. George Michael, One More Try. Venha daí connosco, nós temos todo o gosto na sua companhia, em que recorde estes sucessos do passado. Thank you. Love me. Preciso fazer muitas tentativas. A melhor música dos anos 70, 80 e 90 está sempre aqui na sua rádio antenaweb.info, na caixinha mágica que nós chamamos de jukebox. Só para nos lembrarmos mesmo daquelas caixinhas onde metíamos a moeda e onde um disco, ou quantos quiséssemos, tocavam para nos proporcionarem momentos musicais. É mesmo isso que prometemos na próxima emissão da Jukebox. Não falte! Jukebox.